Sol sereno, ouro e prata, sai e vem comigo. Sol semente, madrugada, eu vivo em qualquer parte do seu yeah.